119-352-230. Tem Zulu, som 35, direita, som 2 no som. Tá, 3216, pronto para o táxi, B140, apenas João Pessoa com 5 horas e 30. 5 horas e 30, prossegue via Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altimetro marca 1011, tenha bom voo e até a próxima, tá? Obrigado, bom trabalho. Oceania 6315, ingressa via Juliette para o 03. Seguindo via Juliette até o gate 03, Oceania 6315. Oceania 141, prossegue via Juliette para o 01. Juliette 01, grato, via 1, patrona. Siga. Juliette, estamos no grupo, cardeal. Positivo, na proa de Serra Índia, Eco Índia, em condições visuais, o único tráfego que eu tenho a informar, se encontra próximo da região do Retiro, ali próximo do subúrbio, que é o Mike Juliette Romeu fazendo sobrevoo, tá mantendo o sobrevoo parado. Mike Juliette Romeu. Sapatão Oscar Bravo Eco, formação em curso Quebec, aguarde para a cópia. Correção, Oscar Bravo Eco, informação em curso Oscar. Trip 547, Oscar confere, número 2 para a cópia. Juliette Tango Zulu, autorizado ingresso a Juliette para o 43. Trip 5474, transfer 1, 19.35. 3, 2, 3. 0, my arrival. 070, my arrival, 5474. 050, trip 5474. Okay, 050, we're actually 5474. Bravo Oscar Eco, confirme radial ideal de saída. Lógico, vento 160 graus, 1 lógico, previsão da colapso, 37. Para o bloco 3216, tá? Romeu Oscar Bravo, controle. Confirme a posição. Positivo, o Mike Juliette Romeu grato, o controle não copiou o Romeu Oscar Bravo. Segue para o pouso, reporte visual para o local de pouso, o Juliette Romeu. Controle, eu gostaria 2230. Prossiga 2230. Teria condições de coordenar pra gente após a voar direto conquista? Autorizado, 2230. Maravilha, obrigado. 447. Tem 119.3. 1935, direto, qual falta? Sole, boa tarde, o Eco Alfa Oscar decolado no 7 na sua escuta. O Papa o meu Eco Alfa Oscar, contato radar sobre o nível 280 na saída Arbor. 280 na Arbor, o Eco Alfa Oscar. Boa tarde, pastor, no 4, acione identificação. Contato radar estabelecido agora para a cidade de Salvador, 58 milhas. Vou na proa de Mari, para a chegada Mari, reporte quando o NDL decida. Pastor 1-4, copiou o controle? Pastor 1-4, controle. 1-9, desconto 8. 1-9, Papatango, Oscar Brava Eco, autorizado, Sierra November e Uniforme Tango, nível 085, decola da pista 1-7. Rota direto. É a Axé, aciona 5541, frequência do controle 1119.35. Boa tarde. Boa tarde, TAM 3216, contato radar, sobe ao nível 370 na saída Momo. 370 na Momo, 3216. Papatango, Oscar Bravo Eco, confirme o pátio que se encontra. Planeta 3216. Prossiga. Grande, se houver possibilidade aí, se conseguir para a gente a proa de frote, eu te agradeço. Ah, já autorizo direto o COG, vou aguardando o frote e o 3216. Falou, obrigado, meu amigo. O Chinel 6320, autorizado ingresso na Juliette para o portão 06. Juliette 066, 320. Trip 5447, pronto para a cópia? Trip 5447, autorizado barreiras, nível 200, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Momo, Cogbo, direto, aciona 5525, a frequência do controle 1119.35. Pastor 1-4, copiou o controle, descida ao nível 050. Saída 2230, controle. 2230, na escuta. 2230, poderia, por gentileza, efetuar uma ponte com o pastor 1-4 e autorizar a descida ao mesmo até o nível 050. Ele não copia a gente do controle? O pastor 1-4, 050, né? Positivo. Ok. TAM 3283, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Amaral, TAM 3283. Jack Wenders. Alfa Bravo Lima, faz outro problema de tráfego com o pouso. Bravo. Controle o... 2-1-6, pensando de desvia direita na proa 010. Entre as luzes no meio, livre de zio. Rumba 119, informação em curso, Oscar. Aguarde para a cópia. Pro 050. Gente, grato pela ponte, 2230. Disponha. Está passando 130, ascensão 980. Solicito pequenos vezes que ele para evitar informações. Livre 2230. É, desvio, 30. C-574 clear, final LSX Ray 1A10 report established. Can I report established on final approach to runway 10? Rumo 19, pronto para cópia? Rumo 19, autorizado Fortaleza, nível 090, decola da pista 10, saída lotar. Whisky 1, aciona 5540, frequência do controle 119.35. É 126.0, secundário 1288. 126.0, 1288, obrigado. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Rumo 19, somente confirmando após decolagem, curva à esquerda. Táxi, então pode esperar dando 7, eu acho que bravo eco. Táxi, metrô em 118.95. Livre? Porta. Táxi, rumo 19. Pastor 1-4, controle. Brody Duna dá presente, o Pastor 1-4. Então 3216, chama o centro Recife, frequência 1245, secundária 1-3365, bom voo. 2545-3365, muito obrigado, tenha um bom trabalho. Igualmente. Roger 3574, complete final, check land gear down and lock and then call tower frequency 118.95, have a good land. Thank you sir, gonna call 118.95, thank you. Roger, bravo eco, ali mantém capoeira 10, a porta pronta. This is strip 5474. 5474. 5474, check land gear, wind 130 degrees, 09 knots, clear to land, 110. Okay, we have land gear checking down on the fine approach, 5474. No 4, controle. Passando no 4, escuta. Completa a direita na proa 050 para interceptar o lock. Descendo para 2000, ajusta no 011. Passando no 4, direita 050, descendo para 2000, ajusta no 011. Livre, eco alfa, alfa. Papai, o meu eco alfa óssea, chama o centro Recife agora com frequência 126, decimal 0, secundário 128, decimal 8, bom voo. And get checking down 2 miles up. 35474, wind 130 degrees, 10 knots, clear to land, 110. Clear to land, 5474. Móvel, pelos ataques, aponta a ponte para a ponte. Controle de autonomia. Mantém estimado 30 segundos, mantém a posição de bravado. Lógica Bravo Eco, vento 140 graus, 109, autorizado a colapso no 7. Tente 9074, desça ao 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, pode voadora na presente, 9074. Mantendo o perfil de sequenciamento, 9074, o senhor vai seguir um Embraer 110 na aproximação, que está mantendo agora 190 de ground e que está a 5 minutos para a duna. Bem, 5 minutos para a duna, 9074, mas tem que acelerar um pouquinho para dar o estudo de boa, esse pelo centro. 9074, quando puder reduzir, reduza para evitar vetores em demasia. Passamos 3.500 acima do portão. Via Pátio, Índia, no ponto de espera, Chumitu em 118, decimal 95, o QNH 1011. Chumitu 1011. Vamos lá, você manda a cola da intersecção ou prossegue a cabeceira? 47, autorizado o táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. confirme. É o Alasca Bravo Eco, senhor. Oscar Bravo Eco, prossiga o controle. Decolou da Alan 7, está no corredor a fé. Positivo, acione o transponder 5541, não recebo o transponder. 5541 está acenado no momento. Gente, Oscar Bravo Eco, prossegue no corredor a fé em condições visuais, reporta o Fralda Barra. Sacanagem, Fralda Barra. Bravo Eco. Boa tarde, Trip 5626, contato radar, passando posição Conde, nível 1 no 40, nível de voo. Voo em Bonf para interceptar a chegada, reporte nível. Coordene com a equipe de solo, chamando para o táxi. Trip 5447, autorizado ingresso na Juliette para o PAT 3. Fique atento ao sinalizador. Autorizado o ingresso pela Juliette com o pátio 3 para o trip 5474. A linha e mantém capturando o zero. Posto no quarto, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, repor estabilizado e, por gentileza, chame operações no momento. Passando 4, autorizado, reportará estabilizado, chamando operações. Se está o tráfego, precede o gol. Encontro agora 15 milhas, 9074. Controle 19, decimal 3. 19, decimal 3, com controle, boa. Grato. Controle Salvador, boa tarde, rumba 19, lotar. Boa, rumba 19, contato, radar na decolagem, estava nível 090 na saída lotar. Até o 090, saída lotar. O 964, desça nível de voo 060, chegada a Mari. Autorizado ETAP 1964. Direto 0074, pode manter a proa para interceptar. Curva esquerda na proa 010, 010 limite ao lock, descendo para 3.9074. Na 090, descendo 3.000, vai começando a redução, com 9074. Positivo, ajuste o 90 no 1. 90 no 1, com 9074. Alternativa da 3283. Liberal 3. O 5414 assim, curva esquerda. Não tinha interesse na primeira vez, tive que ir procurar aqui o. Aí ver a opção. Após decolagem, curva esquerda. 995, o QNH 1011. Passou no 4, estabilizado na final, sendo embaixado e travado. 547, autorizado, decolar, pista no 0, metrô no 40 graus, pista no 9, após decolar, está restrito 2 mil pés, até liberação do controle. Mari, pista livre. Mari. Gol 9074, reassume navegação na proa de Duna, descendo para 2000 para interceptar final do procedimento, reposta estabilizada. Duna para 2000, 9074. Duna 4, vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pistola 0. Passamos 4, livre pouso, pistola 0. O controle copiou 3110, confirma? 935. Recebo muito, com muito chiado, o Oscar Bravo, poderia confirmar? Uhum. 310, prova do destino, o Oscar Bravo Eco. Positivo, mantém mil pés inicialmente, temos agora um tráfego em posição de 12 horas 6 milhas, cruzando 050 em descida a 2 mil pés, é um 737-700. Ali mantém, que é 0-0. Já mantém, após o bandeirante da linha, não tem essa diferença, mantém, não tem. Qual que é, Bull? Receitou 2 mil pés? 754-47, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 200. Estou autorizado com a esquerda na proa de Momo. Ok, eu não tenho condição de passar os 110 a 11 milhas. 547 a gente subir 4 mil pés nessa proa. 547 está livre da restrição. Ok, então, vamos com o vano agora. 547. Estou autorizado, desvio. 5626. Bravo Echo, autorizado a subida ao 085. Juliette, Tango Zulu, autorizado táxi via pátio 3, contornar o pátio principal, chame novamente na Taxway Lima. 12 horas a 2, 5 milhas, no rumo norte, cruzando o 070 e subida ao 090, Embraer 190. Descendo para uma centena inicialmente, 5626. Sola 04, no corte, toque militar de frequência. Eu tenho a pista vista, vou 9074. O 9074 completa a final, cheque o trem, turre 118, decimal 95, com pouso. 08905, confirmado? 118954, com a torre, gol 9074. 295, 9074, bora. 760, gol no 9064. O 964 deixa para 2 mil pés, o ajuste 10111, está autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. 2011, gol no 964, cancelada a restrição aí, top. Então, instalador, gol 974, passando o Índia Serra, baixou e travou, visual para 90, boa tarde. Gol 9074, tomarei pista livre. Okay.

Controle Salvador, Eltan 3283. Eltan 3283, contato radar sobre o nível de voo 360 na descida da árvore. 360 na descida da árvore, Eltan 3283. Trip 5626, está autorizado Peluda presente. Peluda presente, 5626, obrigado. Voo 1164, desça para 3 mil pés, o ajuste no 09. Para 3 mil com 1011, voo 1164. Bomba no 9, controle. Positivo, tráfego na posição de 1 hora a 3 milhas, está em descida até o nível de voo no 00, Alfa Tango 72. Tente após lotar. O trip 5626 está autorizado a descida para 4 mil pés, o ajuste no 09. 1-0-9, 4 mil pés, 5626 da trip. O 5626 para o sequenciamento, por gentileza, descida com 220 nós. 220, trip 5626 descendo. Oi, Salvador, OTAN 3223, pode voar Elefa, está presente? Livre. Elefa, tá 3283. Vamos pedir no último round. Por gentileza, estimar de pouso. Do táxi via Alfa, repete antes da Juliette. Alfa 810, qual 910, qual 910, qual 950. Motor DP 5447, fornecido após bombo, voar direto do cheiro, barreiras. Aguarde coordenação, por centro. Passete. Localizador visual, gol no 964. O 964 completa final, cheque o trem, torre 1-1-8, desse 995, bom pulso. Boa tarde, 1895, 964. O chinema é 3-1-5, informação em curso, agora no momento é a papá. Aguarde para a cópia. Guarda no cópia, né, 3-1-5. Gol 9074, autorizado ingresso na Juliette para o portão 09. Fico atento à viatura Follow Me, no através do portão 08. Gente, autorizado ingresso Juliette, atento ao Follow Me. Lázaro, qual a posição final? Pouso. Número 4 em cedo, só para velocidade de aproximação, vai seguir um tráfego da companhia, passando o marcador externo no momento. O número 64, descendo para 2000, está autorizado a final do procedimento. Autorizado, LS X-Ray, 2000 com redução, voo na 64. Doutor, tempo 54, 400, tivemos agora na Pro 325, está formações próximo a Corrigo. Tempo 547, livre. 7. É 9. 1-9-1-5, Tiente. É 3-1-5, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, se tiver informação para o quarto. Continua 6-3-1-5, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pichão no zero, primeira curva à direita, saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto trip, segue conforme plano de voo, aciona 50-1-6, frequência do controle 119-35. 30-360 para Guarulhos, decola da pista 10, curva à direita da El Leda Bridge. Recepto perfil Hotel Zulu, nome até Bravo Hotel Zulu, agindo posição 3 e rota do plano de voo. 50 no meio transponder, 1935, Oceania 6315. Oceania 6315, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará. 1-1-64, completa final, torre 1-1-8-95, cheque o trem. 1895, achar travado, chamará. 1-1-64, obrigado. O 356-26, descida para 2000, está autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2000, procedimento é para estar estabilizado, 5626. Rumba no 97, mantém o nível 090, chama o centro Recife, frequência 1245, secundário 1685. 164, para baixar, travado. 164, forma de pista livre. É 326, desce o nível 050, chegada a Mário. Trip 5447 está autorizada para o de Barreiras. Toda Barreira 5447, obrigado. Feito no 40 graus, no 9, autorizado pouso, está no 0. Está no 0, autorizado pouso, gol no 64. Aproximação, no 64. No 64, foi no 140 graus, no 0, autorizado pouso, pista 10. No 64, copiou, autorizado pouso, no 0. Gol 964 na caixa de alfa. 3283, chama agora o centro, na frequência 260, secundário 288. 260, 288, obrigado, 3283. Trip 5447, chama o centro Recife, frequência 260, secundário 288. Recife, 1260, secundário 288. Recife 5626, estabilizando o localizador. Salvador, trip 5626. 5626 completa agora a final, chama a torre 1895 no pouso. Na 395, obrigado. 2 Salvador, boa tarde, 35626. 626, boa tarde. Falmarei que está ali. 35626. 64, autorizado o ingresso da Juliette para o portão 02. E Juliette para o 02, autorizado. 964. Quadro, solo 05, direita solo, 2119. Direita 219, gol 19, obrigado. Solo, gol 1964, ligou, boa tarde. Gol 1964, autorizado táxi Alfa, Juliette, para o portão 1-1. Fique atento à viatura Follow-me no através do portão 08. Sim, Alfa Juliette por 1-1, no através do 08, a gente segue a Follow-me. Gol 1-1-64. Papatanguá, Bravo Eco, chama agora o centro Recife na frequência 1260, secundário 1288. Bom voo. Meia 26, solo 19, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. Autorizado táxi Alfa, Juliette, para o Pat 3. Fica atento ao sinalizador. Alfa Juliette, parte 3, 5626. Passo 32, prossiga. João Leoski, condições visuais via corredores, reporta para IP. Passou 3-2, prossiga. Confirme a matrícula da aeronave, por gentileza. Ciente, informação em curso, papá, aguarde para cópia. A critério do comandante, pastor 3-2. Meu pés, está autorizado o final do procedimento, ajuste no 011. Descida para 2000 com 0111, está autorizando o procedimento, é 3-2-0. Confirme a última aeronave que chamou o sol. Papá Romeu Alfa Eco Fox, informação em curso Papá, número 2 para cópia. Confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Ciente, número 2 para cópia. Paulo Salvador, 63 no 5, posição 1, curso deck e acionamento. Confirme a posição, Janel 6315. A posição 1. Ciente, Janel 6315, autorizado o pushback acionamento, juntando para o táxi. Ciente, autorizado, reparo o táxi, Janel 6315. Gente, o Bravo CSR, Pro de Guarajuba, nós temos 500 pés. A Fosca Massaria, o senhor tem ciência da área proibida de serviço sobre o executivo? Gente, reporta em Guarajuba para sobre o executivo. Vai repassar, Serra. Passou 3-2. Está pronto para a cópia? Autorizado Aracaju, nível 090, decola da pista 10, saída Conde, primeira curva após decolagem à esquerda, Golf 677, aciona 0260, frequência do controle 199.35. Pastor 3-2, cotejamento correto. Para táxi, chame torre em 118.95. Confirma o PLB? Gente, pastor 3-2, chame torre em 118.95. O táxi chame torre em 118.95, QNH 10111, pastor 3-2. Salvador, o canal 61142, está sentindo a... Um pouquinho antes, eu ainda teria autorização e a saída prevista para si. Oxené 6142, informação em curso Papá, prevista Puca Transição Caju. Puca Caju, graças. Aguarde. Papá Romeu Alfa Eco Fox, está pronto para a cópia? Alfa Eco Fox, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 17, saída Árbor, transição Elefa, primeira... Correção, saída Árbor, direto Vitória da Conquista, primeira curva após decolagem à direita, aciona 5515, frequência do controle 199.35. Quadrão 96, desça nível de voo 050, chegada Mari, Prod, TAP. hotel. Confirmando, vai decolar da hotel, na intenção hotel, ou vai prosseguir cabeceira? Conquista a saída. Alfa Eco Foxtrot, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre em 118.95 QNH 1091, tem informação do POB? Na 6326, completa final, cheque o trem, torre 1895, Mofoso. Vai completar com a torre 1895, 6326. Quilo Home Office, confirme. Recebo muito chiada a frequência, poderia confirmar? Só com a 17. Entendido, visual com a 17, chama a torre, frequência 118.95, quilo Home Office, Mofoso. 1895, obrigado. 26, passando externo, baixou e travou. Tá contando pra vista. Chegando é 326, vento 140 graus, 129. Autorizando pouso, pistão zero. Teve pouso, 6326. Pouso, visual tá no 7, visual tá no 7, né? Final no 7. Correto. Táxi na 6395, tá com 64, fora da Leão. Hoje na 6325, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chamitou em 118.95, QNH 1011. Leão, da táxi curta da 10, via Índia, após 295.63. 32, mantém o ponto de espera aguardando. Controle. Bruno 966, desce ao nível 060, chegada Mária. Autorizado 966. Arrumei o hotel Lima Tango. Informação, 6315.010, tá pronto. 6315, Lima tem cabeceira. Lima tem 10315. Hoje é 6142, coordenando com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Guarda, Lima. Bastou 3-2, autorizado cruzar na 028, na Delta Solo, 2019. Genema 326, Solo aos 29, ao livrar à direita, Solo 2019. Solo 219, 3-2-6. Está livre, hotel Matanga, pode pelo. O senhor é 6326, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, 6326. Então a gente direciona o senhor para pousar no 7. Ó, mais dá um 063 no 5. Quilo na lógica, vento 1 no 30 graus, 109, 30 alto, pouso, pistão forte. Quilo na 7, Matheus, só confirmando se o senhor é transporte enfermo ou algo de trás, alguma coisa? Era o médico? Tenente. Negativo, o Otero Matango, só questionamento mesmo, aqui o Otero Matango. 315, decolada 31, controle 119, decimal 35. 7, controle Salvador, 935, 6315, boa. Quilomeológico, decimal 31, ao livrar a 45, chegando. Oxa, né, 6315, contato radar, sobre o nível 360, seja da EL. 360 da EL, 6315. Azul 4116, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento, ele é foi reposto estabilizado. 2000, chamado estabilizado, azul 4116. Ciente, então me chame quando totalmente pronto, por gentileza, Oxa, né, 1142. Ok. Oceaner 6326, autorizado ingresso para Juliette, para o portão 01. Para o 01, 6326. Pastor 32, autorizado ingresso na Juliette, Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame Tour em 1-98-95. Eco Fox, utilizado o táxi, é ponto de espera da Unicef. Pastor 1-4, confirme o indicativo de chamada. Pastor 1-4. Informação em curso papá, aguarde para a cópia. O acionamento é critério do comandante, pastor 1-4. O 3-2, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Pastor 1-4, está pronto para a cópia? Salvador 6142, agora estamos prontos.